Estoy viendo tu patrón. Foxtrot-Sierra, confirme o sabor de sobrevoo? 1-2-0 grau, medo de análise. Que Luiz fica essa linha. Jimmy? Sierra Golf, chame por favor a torre 18-6. Mike Fox, Sierra, pronto, cópia. Dois Salvador, o nome do pé, CGL Valença, com decolagem, curva à direita, com decolagem no corredor Axé. 0174 é o código 1935, é o controle. Avisado, acionamento e chama para o táxi. Autorizado a alinhar e decolar, 6213, vento 140 graus, 8 nós. Com 487, desça para 2000 pés, ajuste no 01, autorizado TLS, reporte estabilizado. 2011, contrário estabilizado, 5487. Azul 41 no meia, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 1. 3000 no 0 no 1, azul 41 no 2. 2. Vamos para o puxamento, está na posição. Alfa Vitor Juliette, decolou da Alfa 7, vai descer por liberar 100.000 pés na pista. Alfa Vitor Juliette, no meu pés, condições visuais, via corredor SR, reporte fora da barra. Confirme, toque arremete de Vera Cruz. Afirmo. Quilo Tango Romeu, pronto, cópia. Autorizado Salvador, morro, nome o pé, sai no corredor Axé, curva à direita, piso no 7, 0124 é o código, 1935 é o controle. Acionamento de táxi decolagem 4226. Obrigada por seu caminho. Estabilizado em LS, 5487. Tipo 5487, complete aproximação, chamamento do Juno, 8:36. 8:36, grato, senhorita, bom dia. 4196, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 1, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reduz a velocidade para 1809. Redução, descendo ao azul 4196. 2 de Salvador, boa tarde, 35, 487. 5487, aguarde autorização de pouso, pistão no 0. Guardando. 6203, decola as 4.6, controle 119, decimal 35. 935, 6213, mano. Mike Serra Golf, livre a decolagem, pistão 17, vento 140 graus, 8 nós. Eu de voo 360, saída da Leda, foi Leda. Manoel Leda, 6213. Meto táxi com chama para ingresso no 7 quando pronto. Papapá, pá, Sierra, Golf Fox, chame Recife, ano 2545, alterno 1-2685. 2545, Recife, Golf Fox, Sierra. Fora solo, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf decola aos 48, chame o controle de lá, decimal 35. Decimal 35, grato, boa tarde. Será daqui a pouco. Controle Salvador, Mike Serra Golf, corredor aqui. Mike Serra Golf, no meu pé, condições visuais e corredor aqui. Informe tentante. Quanto possível, aprovar a Morro de São Paulo. Mike Serra Golf, informe estimado do pouso. Ao 08 da próxima. No pistão 0487. Azul está no pouso. Azul 41 no meio, completa de aproximação, chame a torre 1 no 8-6. 8-6, quente. Torre Azul, 4-1-6, final estabilizado. No meio, continue a aproximação. Aguarde a transição em pouso. Quente. Contato no Chanel 61142, Belmeiro, 112, então, Natal, autonomia 3 horas e 40. Só o Belmeiro, 128? 112. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa, 186, Chanel 61142, obrigado. Era só um pouco. Agora só um minutinho, Mike Erro Kilo. Ainda não tem o plano do sistema. Pra que hora seu plano? Grato pela informação. Em novembro alfa, frequência livre. Solo trip 5487, 5487, táxi autorizado, alfa Kilo, parte 3. Em livre pouso para Azul 4166. Agora autorizado pouso, vento 160 graus, 8 nós Azul. Gente, livre pouso, Azul 4166. Torre Salvador, Papai Uniforme, Serra Eva, até o que está comprando a nossa passagem. Gente, chame na final de 4000 o Uniforme Hotel, Eco Hotel. Camarada, final 4000 da 17, Eco Hotel. Afirmativo. Gente, mantém a posição. É, mantém a posição. Tem sim que é o controle. O quilo, contagiamento correto, me confirma o COB. 2, acionamento táxi de decolagem com a torre 186. Agora ali, mantém meu 142. Quilo Serra Lima, pronto para Copa Boipeba. Ok. Permissão para o DAX. Prossiga Uno 1500 pés, ajuste 1-0 no Uno, condições visuais, reporte na rotatória. Charlie Alpha Tango, mantenha 1000 pés. Na rota, subida Arbor após Arbor, direto com a primeira curva direita, 5137 é o código, qual corrigindo o código transponder, 0156, controle 1975. E decolagem 6142, vento 160 graus, 109. Correto, me confirme por favor, Pátio POB. Afirmativo, vai pagar então o POB com a torre, chame a mesa 1286, fracionamento de táxi ecológico. Fala, Azul, 4196, né? 4196, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 4196. Juliette, Tango Zulu, pronto, cópia. Autorizado Petrolina, uma centena, vai prosseguir direto na rota, subida Momo, Alba, pode direto Petrolina. Com a primeira curva à esquerda, após decolagem. 5140 é o código, 1935 é o controle. 642, decola 54, controle 1935. 1935, obrigado. Sobre Salvador, a Chané 6142. O Chané 6142, contato radar, voo para nível de voo 350, saída PUC. 350, saída PUC, a Chané 6142. Esse é livre. Autorizado o táxi, chame pronto para ingresso. O Mike é contigo. Pastor de Salvador, Oxané 6142. Prossiga. Está presente, por favor, Aracaju? Aguarde coordenação. Obrigado. Confirmando o código transponder, temos o Léo 5140. Já me inventou para conquista? Autorizado plano para conquista, nível de voo 260. A subida será Arbor após Arbor, direto com a primeira curva à direita após a decolagem. Código transponder 5133 e o controle em 1935. Vai que você errou frequência livre. Está correto, Serra November Vista, me confirme seu pátio, por favor. Gol no 648. Chame Recife, 1251. Do POP, vai decolar da 17, acionamento de táxi de decolagem, agora para a torre de 26. Mantenha para BOG, reporte para descida. Estamos no Lúcio, está no pátio 3? Tango, prossiga visual setor norte, reporte final de 4 milhas. Tango, final de 4 milhas. Se você quiser me quiser no radar, quando vê aí. Que aguarde, o Serra Eco, seu solo foi aos 5-7, qual parte que estaciona? Ok, tá autorizado então. O Mike Fox Sierra, autorizado ingresso, reporte alinhado pro outro Lucente. Desça para nível de voo 050. O noroeste, próximo já à rotatória. Ah, perfeito, muito obrigado. Caju direto, Xané 6142, obrigado. Gol no 648, copiou o controle. Gol no 648, voo Itati, desça para nível de voo 050. Pela pista até a cabeceira, ok? Livre a decolagem sobre a grama, informe fora do solo, 120 graus, 109. Ok, no ponto de espera, estou ciente, o Zulu está autorizado a alinhar e decolar. Vento 120 graus, 10 mais, pista 90. Autorizado, chame táxi. Checo Kilo, decola 59, chama o controle 119.35. Kilo, controle 119.35. O Thiago Afastão, qual vai ser seu pátio? Faça CBTA, senhor. Olhe, Mike, Checo Kilo. Tira 107, depois taxi até o hangar, ok? Ok. Mike Fox Sierra, quando pronto, livre a decolagem, vento 150 graus, 8 nós, atento o helicóptero que decolou agora, vai curvar à direita 500 pés sobre o litoral, ok? Prossiga, Índia, Vitor Gillette. Decimal 35, ó. 1935, senhor. Zang Zulu. Fala, Tango, Vitor Gillette, aposto Paripe. Segui, estilo Zulu. Reduz a aproximação, tem um aeronave bandeirante, está iniciando a corrida na cabeceira, já vai deixar a cabeceira livre para o seu pouso, ok? Pode ser, senhor, tranquilo. É. Responde 0162. O pé, o B, o esquilo do louco. Tá livre a aproximação para a cabeceira do nosso sete. Tá livre agora, tá livre já direto e táxi até o seu pátio, repórter no solo, vento 120 graus, 6 da manhã. Obrigado. Bota Mike Fox Terra. Contato radar, saída PUCA. Correção, vai curva à esquerda, né? Curva à esquerda e reposte cruzando a final da 28. O Fox Trot Serra vai para Valença, sua curva à direita. Cara, é corrigida, é Valença, direita então, direita, visual do Axé, chame controle de André. Fox Trot Serra. Contato radar, sua para o nível de voo 100, saída Momo. 100, saída Momo. Pode aprovar direto o Momo, senhor, está presente? Mantenha o perfil de saída. Ok, Zulu. Controle, Mike Fox Terra. Papatango, Mike Fox Terra, mantenha as condições visuais e o pé do corredor axé. Fox Terra. Prossiga, Vitor Indy Juliette. Solicita, se possível, senhorita, dá presente pro da rotatória? Negativo, reposta o parido. Sim, parede dele. Poxa, né, meu 142, chama Recife 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Serra Lima, autorizado, reporte alinhado na 107. Chamou o Confins? Autorizado, chame pronto para ingresso na 107, Vitor. Paripe, Vitorinho de Juliette. Reposta no rotatório, Vitorinho de Juliette. Rotatório. Pode decolar, o vento de 1, 2, 0 graus, 8 na Lima. Acho que o táxi chama para ingresso no 7, eu acho. Afirmativo, desse para 1.000 pés. Autorizado, seu protagonista. O Serra Novembro Vita, autorizado ingresso do 17, reporte alinhado, cabeceiro 17, pronto. O Serra Lima, decola 06, controle 19, decimal 35. 0935, Lima. Controle, boa tarde, é o Papa Romeu Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil da escuta Coral. Papa Romeu Kilo Serra Lima, contato radar, sul para nível de voo 080, sai da Coral. Vitrano de Juliette chama torre 1-9, decimal 6. Torre 18-6, Vitrano de Juliette. Tarde, Papa Tango, Vitrano de Juliette. Israel, Leda, Fidev. Curva direita após a decolagem. 5071, né, o código 1936, que é o construído. Israel, Leda, Bidev. Israel, Leda, Bidev. Informativo. Qual que é o pátio, PLB? Pátio 3. International para início da Kilima Okyanke. November Vitor, livre decolagem, vento 120 graus, 8 nós. Quero pela esquerda concluído, final da reta fora. A minha torre em 1 noite, decimal 6. Com essa proa aí, vá proa a proa leste até interceptar a final aqui para separação com o Juliette na sua frente, umas 3 milhas. Eu tenho o Romeu e o Romeu, acho que eu mantenho a posição. Agora é Nevito, decola 09, controle 19 decimal, 35. Final de 3 milhas, vamos 7, Vitorinho de Juliette. Juliette, livre pouso no 7, 120 graus, 10 nós. Livre pouso, Juli. O Zulu está presente agora, curva direita. Quem curte agora para a final, aguardando a transição de pouso. Nível de voo 260, sai da árvore. Ativado. Transição normal. Pelo Zulu, muitos pássaros na final do ano 7, hein? Estabilizado visual, gol no 642. Voo no 642, contato final ILS, torre em 1 no noite, decimal 6. 2 no 6, obrigado. Siga mais que aquilo. Livre o mais que aquilo. Autorizado ataque e a parte 3, parte 1 inicial, sua condição espera chamar então recebimento. Ativo, mantém a posição. Terra livre, começa a organização. 7, vento 120 graus, 10 nós, Lua. 10, Lua. Oi, Salvador, boa tarde, Lua. ONU 648. 648, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso.